É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligado no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais ouvida e da mais querida da cidade de Rio das Pedras, e estamos aqui para mais um dia de programação esportiva, 60 minutos com tudo o que acontece de melhor no mundo do esporte, puro creme do esporte aqui na nossa programação esportiva. E, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista do dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube, dessa manhã tarde de quarta-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. E hoje tem muita coisa pra gente falar. Tem Série B, tem Copa BH Sub-17 que começou, temos os resultados para vocês. Então, tem muita coisa pra gente passar aqui na nossa programação esportiva. Então, fica conosco, porque está no ar o Rio Vox Esporte Clube a partir de agora. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica do samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. A técnica do samba, tocou Neymar, é gol. É, hoje tem Campeonato Brasileiro também, vamos passar para você daqui a pouco um panorama de tudo que aconteceu, para você que não acompanhou muito as transferências no mercado da bola, a gente vai passar o que mudou em cada equipe para você ficar antenado aí. Antes, vamos passar a primeira rodada da Taça BH de Futebol Júnior. Taça BH de Copa de Futebol Júnior é uma espécie de Copa São Paulo, só que na categoria Sub-17, a Copa São Paulo é Sub-20, então a BH é na categoria de baixo, na Sub-17. Então, tivemos os seguintes resultados: o Paraná Clube bateu o Bahia por 1-0, tivemos o Galo Mineiro Atlético batendo o Seduc do Mato Grosso do Sul por 4-0, Criciúma e Atlético de Goiás, o Criciúma bateu o Atlético por 2-0, Boa Vista e Furacão empataram 100 gols, Boa Vista e Atlético do Paraná. O Vasco da Gama ganhou do Guarani de Divinópolis de virada, 4-2 para a equipe do Gigante da Colina. O Juventude fez 5-2 para cima do Dinamo Esporte Clube. O Cruzeiro estreou com a maior vitória da rodada, 7-0 para cima da equipe do Porto Vitória. Olha só, a equipe do Porto Vitória tomou 7-0 do Cruzeiro. Tivemos o América Mineiro batendo o Legião por 2-1. Fluminense estreou bem, venceu o AMDH por 2-0. O que mais tivemos pela Taça BH? O Corinthians estreou tropeçando, professor. 0-0 o Vitória e o Corinthians. Ainda pela Taça BH de Futebol Júnior, tivemos o Internacional batendo o Novo Horizontino por 1-0. O Santos estreou bem, 3-1 para cima do Goiás. Tivemos também a Ponte Preta batendo a equipe do Figueirense por 4-0. Belíssima vitória da Macaca Campineira. Guarani, aliás, Flamengo e Chapecoense de virada, o Mengão venceu a Chape num bom jogo, 2-1 para o Flamengo. Quem estreou bem também foi o Botafogo. Botafogo do Rio venceu o Vila Nova de Nova Lima por 3-1. A Portuguesa de Desportos perdeu para o América de Teófilo Otoni, 2-1 para a equipe mineira. Grêmio venceu a equipe do Vila Nova de Goiás por 2-1. O Palmeiras bateu a equipe do Berlândia por 2-0, inclusive um gol de bicicleta do Fabrício, que fez os dois gols da equipe do Alviverde. Também tivemos Coritiba 5, Betinense 0. E o São Paulo bateu o Uberaba por 3-0. Chuva de gols no segundo tempo, os três gols marcados na segunda etapa, professor Mauro Fernandes. No geral, as equipes favoritas estrearam bem, com exceção do Corinthians, que acabou tropeçando no Vitória, que é uma boa equipe. O Vitória tem uma base fantástica, né, professor? Ah, sem dúvida, né? O melhor resultado aí foi justamente do Cruzeiro, né? Que pegou Porto Vitória também, lá do Espírito Santo, né? Mas como você falou, as equipes tradicionais aí, as grandes forças aí, confirmaram, né, a sua participação. Surpresa também foi a vitória do Paraná sobre o Bahia, né, Léo? O Atlético Mineiro consolidou seu favoritismo, o Atlético Paranaense enroscou lá no Boa Esporte, lá no Boa Vista, lá do Rio, O Vasco goleou, o Guarani de Divinópolis. Eu acredito que o Inter ganhou. O resultado mesmo aí que você mencionou aí foi um 0-0 entre Corinthians e Vitória, mas são duas boas escolas, então não pode nem considerar um tropeço, né? Muito bem, então esses são os jogos da Taça Belo Horizonte de Futebol. Juro, uma competição que com certeza vale muito a pena a gente acompanhar. Uma competição muito grande no âmbito de base, né? Uma das mais importantes na base do futebol brasileiro. Comparada exatamente à Copa São Paulo, a Taça Belo Horizonte, disputada desde 86, né? Espécie de Copa São Paulo na categoria sub-17. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos algumas partidas na noite de ontem. Eita, que agora me perdi, que eu tô na tabela de hoje. Vamos lá, ontem tivemos aí pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe, aliás, jogos ruins, né, professor, na maioria. O Avaí e o Atlético de Goiás empataram em 0-0. O Sampaio Correia e o Juventude, jogo válido pela 14ª rodada, eu acho, 0-0. E o Vila Nova e o Brasil de Pelotas, 0-0. E no último jogo, na noite, Guarani e Figueirense fizeram gol para todo mundo, para todo esse jogo que terminou 0-0. Cheio de gols do Figueirense, quebrou o jejum, interrompeu a boa sequência do Guarani na Série B. Uma vitória um jogo que o Bugre não poderia perder, né, professor? Contra um time que briga na parte de cima, um time que vinha numa sequência ruim, quer dizer, o Guarani reabilita um adversário direto e vai ter que juntar os caquinhos e começar do zero agora, uma outra sequência de vitórias, professor. Um grande jogo, um jogaço, assisti o jogo, vi 5 gols, lances de gols, muito bom o jogo, e uma pena que o Guarani acabou perdendo em casa e ver se o seu maior concorrente aí poder entrar no G4 e ele fica mais distante. Mas o jogo foi muito bom, as duas equipes abertas procurando o ataque e alternativa de gol durante todo o jogo, durante todo o tempo do jogo. Portanto, é um jogo muito bom. Quando, na verdade, a gente esperava mais dos dois melhores ataques da competição entre Avaí e Atlético Goianense, foi 0-0. Os dois melhores ataques não conseguiu fazer gol, Avaí e Atlético. E, no entanto, no Guarani, que você esperava um jogo amarrado e truncado, foi justamente inverso, um jogo aberto e que saiu 5 gols. Muito bem, então tivemos aí a Série B do Campeonato Brasileiro. Também tivemos ontem Copa Sul-Americana, duas partidas pelo início da segunda fase da competição. O Caracas, dentro de casa, bateu a equipe do Sport Huancayo do Peru por 2-0. E o Lanús bateu aí a equipe do Junior de Barranquilla por 1-0. Quem sair daí pega o tricolor na próxima rodada, aparentemente, pelo chaveamento que temos aqui. Então, Lanús e Junior fazem talvez um confronto entre as melhores equipes aí que estão nessa competição, junto com os brasileiros. O Lanús, vice-campeão da América. O Junior veio da Libertadores da América e caiu num grupo que tinha Palmeiras e Boca Juniors, né, professor? Esse jogo aí, Lanús e Junior Barranquilla, realmente é um jogo. Daí, com certeza, vai sair um dos que pode chegar à semifinal aí da competição. Venezuela, o que me chama a atenção é a vitória de Caracas da Venezuela, 2-0, né? Exatamente. Então, vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu tenho uma informação aqui que no Twitter eu acabei vendo e achei interessante. Publicada pelo Simon, que ele deve ser lá de torcedor do Operário de Ponta Grossa, deve ser jornalista lá da região. E ele disse o seguinte, professor: nenhum dos brasileiros contratados pelo Pirâmides Futebol Clube do Egito teve sua rescisão publicada na CBF. Keno, Arthur Kaique, o Ribamar e o Carlos Eduardo. Ou seja, o time egípcio não agilizou a documentação, todos eles estão inscritos no Campeonato Brasileiro e o Keno poderia jogar na próxima rodada, por exemplo, que pertence ao Palmeiras ainda. Não foi publicada a rescisão de contrato. O Keno tem contrato ativo, ou seja, se estivesse no Brasil, poderia atuar amanhã normalmente. Sua rescisão foi definida no dia 26/6 e era ser efetiva no BID quando o clube egípcio sela a transferência. E ele não fez isso com ninguém. Ou seja, tá com uma baita de uma cara de golpe isso daí, não dá? Caramba, coisa estranha, né, rapaz? Porque já mandou dinheiro, não mandou? Aí que tá, a gente não tem informação se chegou o dinheiro ou não, né? E aí é que tá o problema. Isso aí é preocupante, né? É claro, até que venha uma outra notícia que ilustre melhor essa situação aí, a gente tá cheirando alguma coisa ruim mesmo. Vamos aguardar os próximos episódios aí. O que acontece é que a gente não sabe se os clubes receberam. Se eles receberam, ainda não tem nada de normal. É o problema do Pirâmides que tem que agilizar esses trâmites. O problema é que me parece que o Pirâmides vai ser um intermediário. Eles compram por tanto daqui e vendem por tanto para outra equipe. É isso que está me parecendo essa situação do Pirâmides, professor. Pois é, então ele não quer hospedar o jogador no clube dele. Ele já quer fazer a transferência direto para quem realmente ele venda. Quer dizer que o jogador não passa por ele. É como se fosse o time do Juan Figueiredo lá no Uruguai, né? Com certeza, então. Vamos acompanhar de perto essas movimentações aí do Pirâmides e dos jogadores brasileiros que foram para lá. Inclusive do Alberto Valentim também. Vamos falar de Campeonato Brasileiro a partir de agora. Chegadas, saídas. O que os clubes fizeram durante a Copa do Mundo no Rio Vox Esporte Clube a partir de agora? Muito bem, todos os clubes praticamente se movimentaram nessa janela de transferências. Perderam jogadores, ganham e contrataram. Vamos falar, então, por exemplo, do América Mineiro. Quem que saiu do América Mineiro? O Enderson Moreira, técnico que saiu do América para o Bahia. Quem chegou? O Ricardo Drubski, que ele era ex-diretor de futebol do América, assumiu a bucha lá no Coelho. Além do Enderson, essa matéria não foi atualizada ainda, o Serginho, que era do América, jogador do Santos, parece que deixou também o Coelho para a Arábia. Eu vou confirmar essa informação. Mas o América perdeu pouco, mas tinha negociação com o Emerson Santos, que o Emerson Santos começou a pedir um monte de coisa para o América, e o América se irritou e desistiu de contratar o zagueiro que pertence ao Palmeiras, e depois o zagueiro acabou indo para o Internacional. Então, a equipe do América Mineiro fez 2 jogos treinos nesse período, né? Venceu o sub-20 do próprio clube por 6-1, e o Atlético de São João del Rei por 4-2. Parece pouco, a diretoria ainda busca reforços para o restante do campeonato, professor. Mas a grande perca mesmo foi justamente a perda do treinador, né? O treinador tinha o time na mão, foi ele que montou o time, fazia muito tempo que estava lá, era um dos treinadores da primeira divisão mais antigo no cargo, então eu acho que a perda maior foi justamente essa. O Serginho vai jogar no Emirados Árabes, nem na Arábia Saudita, é no Al Wahda dos Emirados Árabes, 2 milhões de dólares, e nem o América recebeu, quem recebeu foi o Santos. Deve receber aquela coisa de vitrine, né, professor, que nem o Atlético recebeu com o Roger Guedes, né? É mais ou menos isso, é. A Wada não é o time do Carilho, né? Não, o do Carilho é o Aueda. Aueda. Exatamente. Próximos jogos do América Mineiro. O América volta a jogar nessa quinta-feira, 19h30, contra o Cruzeiro no Mineirão. E depois, no domingo, pega o Paraná Clube no Durival de Britos. 2 próximos jogos da equipe do América Mineiro. E o Atlético Mineiro talvez é aquele que mais tem caras novas, professor. Quem chegou? O Imi Chara, jogador do Atlético Júnior de Barranquilha. O Denilson, atacante do Vitória. O David Terrans, meio-campista que veio do Danúbio, do Uruguai. José Wellison, volante do Vitória. E o Edinho, atacante do Fortaleza. Esses foram quem chegou no Atlético Mineiro. Quem saiu? O Iago, o volante, foi jogar no Qadixá da Arábia Saudita, e o Giovani, o goleiro que rescindiu o contrato, não foi para nenhum clube até o momento. Negociações em andamento. O Leandrinho, que é atacante do Nápoles, chega por empréstimo. Ele acho que até já assinou e vai ser jogador do Atlético Mineiro também. Roger Guedes, Casares e Bremer estão resolvendo suas situações, mas já estão, a venda já está encaminhada. O Otero também saiu para o mundo árabe, professor. Então o Atlético perdeu muito, mas se reforçou até que com qualidade, viu, professor? É, mas isso leva tempo, né, para ajeitar. Os meninos que saíram, que estão saindo e que já saíram, já estava familiarizado com o Thiago, que é o treinador, né? Portanto, vai um tempo ainda para ajeitar isso, e se é que os jogadores vão conseguir jogar bem perto daquilo que jogava aqueles que saíram. Muito bem, então o Atlético Mineiro tem seus próximos compromissos contra o Grêmio, agora hoje, às 21h45 no Campeonato Brasileiro, fora de casa, e depois no domingo pega o Palmeiras fora de casa na Arena do Palmeiras. O Atlético Mineiro fez um jogo treino nesse período de Copa do Mundo, venceu a Seleção Brasileira Sub-20 por 5-3. Inclusive o Chara já deve ser titular hoje ainda no Atlético Mineiro. O Atlético do Paraná mudou bastante também, demitiu o Fernando Diniz, folgou por 11 dias, voltou com Thiago Nunes, que foi campeão paranaense com a equipe de aspirantes, para estancar essa queda abrupta aí de rendimento do Furacão e na tabela também. Então, saíram o Pavés, que foi para o Colo-Colo, o Ribamar foi ao Pirâmides do Egito, que a gente acabou de falar, o Caio vai jogar, o goleiro vai jogar em Portugal, o atacante Ederson, que está sem clube, o Gustavo Cascardo foi também ao Vitória de Setúbal em Portugal, e o Fernando Diniz. Quem chegou? Marcelo Cirino, do Al Nassr dos Emirados Árabes, e o Bruno Nazário, atacante vindo do Guarani, professor Mauro. Se perdeu bastante, largou muita gente, mas não se reforçou tanto não, viu? Não, e os dois jogadores, não é jogador assim que vai criar impacto. Pode até jogar bem, mas o Cirilo tá recomeçando, né? Pra ele é um recomeço, né? Foi lá que ele conseguiu fazer os melhores momentos dele, pra depois rodar aí pro Flamengo e outras equipes aí. Então ele vai recomeçar. Então, se vai recomeçar, significa que não tá bem. E o outro é o Bruno Nazário, que é um jogador que vinha jogando no Guarani, o principal jogador do Guarani, mas tem um jogador na posição dele lá que tem muito mais pedigree, né? Vai jogar na posição do Guilherme, na esquerda, que é do Corinthians, né? Exatamente. Agora, falando do Bahia. O Bahia continuou treinando e jogando, né? Tem agenda cheia. Jogou 4 partidas, 2 pelo Ceará e 2 contra o Sampaio Corrêa, semifinal e final da Copa do Nordeste, onde acabou com o vice-campeonato. Então, o Bahia não teve muita folga. Quem saiu do Bahia foi o Rodrigo Becão, zagueiro que foi ao CSKA da Rússia, o CSKA Moscou da Rússia. E quem chega é o Enderson Moreira. O Bahia tentou emprestar um caminhão de gente e não conseguiu. E vem só com o Enderson Moreira. Acho que o goleiro, eles fecharam com o goleiro do Sampaio Corrêa também, com o Andrei, né? O Pantera, né? Mas acho que é a única movimentação realmente do Bahia nessa parada pra Copa do Mundo. Bahia que precisa entrar nos eixos, né? Tá na zona da degola. E levou o lateral direito do São Paulo, né? O Bahia também fechou com o Bruno. Ah, com o Bruno. Bruno também então vai jogar no Bahia. Bem, bem lembrado, professor. Mas ele não sei se é reforço, né? Põe aí um ponto de interrogação aí. O Gilberto também chegou por lá. É. Gilberto atacante também em São Paulo. Pois é. Mas então, são coisas que a gente não consegue entender, né? Mas há novos ares, pode até ser que motive o jogador possa jogar. Mas o que chama atenção aí, Léo, é justamente o Enderson, né, que estava muito bem lá no América. Ele jogou 3 partidas, ele empatou 1 e perdeu 2. Quer dizer, ele perdeu lá para o Sampaio Correia de 1-0, empatou em casa no jogo da volta quando perdeu o título em 0-0, e depois saiu contra o Vasco lá e tomou 2-0, né? Tudo bem que no jogo do Vasco ele até administrou uma vantagem que não foi ele que criou, né? Quem criou a vantagem foi o Guto, na época do Guto. O Guto ganhou 3-0 e ele foi administrar. Mas o Bahia não está jogando aquilo que se esperava na mudança de treinador, viu, Léo? Mais uma movimentação no Bahia. Segundo o Diário Olé da Argentina, o Mena, lateral esquerdo, deve ser vendido ao Racing da Argentina. US$1 milhão a negociação. Vai ganhar 4 mil aí de real a equipe do Bahia. Vendeu muita gente, agora pegou o Vasco na Copa do Brasil, né? E agora pega a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro na Arena Condá nessa quinta-feira. Ou seja, uns dois, intervalo de dois dias, dois jogos, professor. É, vai fazer o quê, né? Ficou tudo esse tempo parado, agora não pode reclamar de jogar todo dia. O problema é que o Bahia não ficou parado, né? O Bahia jogou pela Copa do Nordeste, né? Pois é, mas ele tem que recuperar o calendário, né? Que ele jogou por outras competições e aí o Campeonato Brasileiro ficou parado. Vamos lá, vamos falar do Botafogo. O que, que aconteceu no Fogão? Botafogo perdeu o seu treinador, Alberto Valentim, foi para o Pirâmides do Egito, mais um que foi lá para o Egito, e depois anunciou o Marcos Paquetá como novo treinador. Paquetá que ia treinar lá na Índia, conseguiu rescindir lá e veio para cá. O Matheus Fernandes e o Igor Rabelo podem sair nesse momento. Há sondagens, mas nada foi confirmado. A única saída realmente do Botafogo foi do Leandro Carvalho, que vai ao Ceará. Tem também no Botafogo a questão do Gatito, né? Do Gatito Fernandes, que também está sendo sondado por equipes da Itália e deve trocar de clube. Pode trocar de clube, aliás. Não deve, né? E outra sondagem que acontece com o Botafogo, professor, é com Eduardo da Silva, croata, brasileiro croata, estava na Polônia, no Legia Varsóvia, e prioriza clubes do Rio de Janeiro. Então, o Botafogo tem uma sondagem sobre o Eduardo da Silva, professor. Pois é, o Botafogo com a vidinha dele continua no mesmo jeitinho, né? Não contrata nenhum craque e também vai contratando jogadores aí que possa ser emergente, né? De acordo com a possibilidade financeira. Mas aí eu acredito que o Botafogo está apostando mais no Marco Paquetá, que fazia muito tempo que não trabalhava no Brasil, trabalhou em várias seleções fora, principalmente lá no Oriente, e agora está voltando no Brasil. Então eu acredito que a aposta do Botafogo é justamente do treinador, que está com muita vontade de mostrar serviço aqui no Brasil. Com certeza. O Botafogo, então, pega o Corinthians nessa quarta-feira e depois pega o Flamengo no Clássico no próximo sábado. Vamos falar do Ceará. Ceará não realizou nenhum amistoso, jogou pela Copa do Nordeste duas partidas contra o Bahia. O técnico Lisca tem a confiança da diretoria e não oscilou no cargo, mesmo com a eliminação na semifinal da Copa do Nordeste. Esperança é que seja um recomeço para o vovô, porque precisa, né? O Lanterna da competição. Saíram o Naldo, volante para o Al-Faia da Arábia Saudita, o Bruno Pires, zagueiro, e o Júnior Piauiense foram ao Sport. Chegaram o John Cardona, do Deportivo Cali, meio campista, o Eduardo Brock, do Goiás, zagueiro. Eu acho que chegou mais gente lá no Vozão, deixa eu confirmar. Os próximos jogos, o contra o Sport nessa quarta-feira na Arena Castelão e contra o Inter no Beira-Rio na segunda-feira, professor. Ficou ficando cada vez mais difícil, né? Mas enfim, agora recomeça tudo aí e vamos ver como que vai ser nesse reinício outra vez de Campeonato Brasileiro. É, o Ceará também trouxe o Edinho, ex-volante do Palmeiras, do Grêmio, do Inter, estava no CSA, vai jogar, já estreou, já jogou contra o Sampaio Correia, o Edinho estava no CSA. E o atacante Callison, ex-Brasil de Pelotas, estava jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Além do Leandro Carvalho, que a gente disse, Leandro Carvalho, que veio do Botafogo. Então, o Ceará se reforçando meia boca, né, professor? Com esse reforço aí, o Ceará tinha que contratar jogador de impacto. Não pode contratar jogador que precisa ver o que vai fazer. O Ceará é o lanterna do campeonato, precisa reagir. Coitado do Lisca doido. Não adianta trazer ele com vontade, com trabalho, se não dá ferramenta para ele poder fazer um bom campeonato. Então, a luz vermelha continua acesa lá pro lado do Ceará, hein? E antes da parada da Copa do Mundo, o Ceará já tinha confirmado acerto com o Éder Luiz. Éder Luiz, atacante, estava no Red Bull Brasil. E também perdeu o Douglas Coutinho para o Fortaleza. Saiu do Ceará, foi jogar no rival. Tá boa essa lista aqui do Globoesporte.com. Brincadeira, hein? Então, vamos falar agora também da Chapecoense. Chape, que teve folga, né? Voltou, ficou 12 dias de folga. Perdeu algumas baixas, teve algumas baixas importantes no time titular. A Chape ainda busca reforços para complementar o seu elenco. Perdeu o Arthur, que a gente falou, pro Pirâmides. O Apodi também vai jogar na Arábia, vai jogar no Orod da Arábia Saudita. E o Natson, meio campista, vai para o Paraná Clube. Quem chegou até agora é o Ian Rolim, que estava no Aalborg da Dinamarca. A Chape jogou contra o São Lourenço na Arena Condá e agora pega o Bahia pelo Campeonato brasileiro de futebol. Enquanto eu confirmo aqui se chega alguém aqui na Chape, professor, comenta um pouco sobre a Chapecoense, professor. Pois é, a Chapecoense, né, que teve aí o Gilson balançando, aquela coisa toda, no fim afirmou e conseguiu atravessar a Copa do Mundo empregado lá na Chapecoense, né, mas a Chapecoense perdeu o goleiro dele, não é isso? Ficou. Ficou o goleiro? Ficou, tava certinho com a Sampdoria, ficou o Jandrei. Pois, tá aí então tá aí uma boa... Esse é um reforço, né? É um bom reforço, porque a goleiro conhece a Chapecoense como poucas, faz parte do esquema tático, até de reposição em velocidade rápido da bola com o Gilson. Então, a Chapecoense sempre é um time difícil de jogar, principalmente lá na Arena Condá, né? Exatamente. Então, a Chape só contratou mesmo esse Ian Rolim, né? Atacante que estava no futebol dinamarquês. E apresentou um argentino que estava lá desde abril, mas não tinha jogado, não tinha acertado, que é o Dofo. Esse argentino chega na Chapecoense também. Vamos falar do próximo. O próximo é o Corinthians. O Corinthians que precisava mais do que nunca dessa pausa aí para a Copa do Mundo. Fez muitos ajustes, fez amistosos contra o Cruzeiro. Foram dois amistosos contra o Cruzeiro e um contra o Grêmio. Um 2-0 para cima do Cruzeiro, outro 2-2 contra a equipe mineira e um 2-1 contra o Grêmio em Itaquera. Quem saiu? Maicon foi para o Shakhtar Donetsk, o Sid Clay ao Dinamo Kiev, o Balbuena, zagueiro que foi ao West Ham da Inglaterra, principal perda do meu ponto de vista, também o Casim, esse reforço, foi para o Lobos do México e também saiu o Júnior Dutra, ele vai jogar no Fluminense. Chegou o Danilo Avelar, do lateral esquerdo do Torino. Também chegou o Jonatas, atacante do Hannover. Ontem fez 5 gols no treino, o Jonatas. E o menino do Fluminense, o volante Douglas, muito bom volante. Então esses são os reforços do Corinthians, professor. Pelo menos dentro de campo, observando os amistosos, a postura do Corinthians melhorou. Já não é um time bagunçado como foi quando saiu o Fábio Carille. Parece que é um time que agora já se acostumou com a perca do Fábio Carille, ele já está assimilando as ideias do Osmar Loss. Sem dúvida, está coberto de razão, Léo. Eu assisti os jogos aí amistosos que o Corinthians fez e a gente já começa a ver o dedo do Osmar Loss na equipe e parece-me que a equipe deu uma reagida e deu uma melhorada no sentido de jogo coletivo, no sentido de ficar parecido com uma equipe, né? Mas o que me preocupa aí, o torcedor do Corinthians também deve ficar prestando atenção aí, é o que o presidente Andrei falou durante essa parada da Copa aí e a venda dos jogadores, né? Que o dinheiro que estava entrando da venda dos jogadores iria para pagar as dívidas. Portanto, é uma preocupação, né? Porque vendeu jogadores aí, a quantidade de jogador, bastante jogador vendeu e tinha que repor no mesmo nível, mas não vai repor. Você está vendo aí que está pegando todo jogador que tem final de contrato, veio a troco de luva, jogadores baratos, né? Que pode dar certo ou não, mas é preocupante, porque o Corinthians está demonstrando que está com os cofres apertados e vai ter que usar o dinheiro de venda de jogador para equilibrar finanças, né, Léo? Muito bem, Corinthians pega o Cruzeiro, pega o Botafogo, então, hoje na Arena Corinthians. E o Cruzeiro? O Cruzeiro já jogou pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, conseguiu renovar o empréstimo do Lucas Silva, que voltou a jogar bem com o Real Madrid. A Arrascaeta tem algumas ofertas ainda que incomodam, como eu disse ontem, do Celtic da Escócia e do Newcastle da Inglaterra. Teve um amistoso disputado contra a equipe do Corinthians, derrota por 2-0. Aliás, dois amistosos contra o Corinthians, outro 2-2. E um jogo treino com o Coimbra, que vai jogar a terceirona do Campeonato Mineiro, empate por 1-1. Quem saiu? Digão foi ao Fluminense, o Arthur, zagueiro, também vai jogar no Nacional da Ilha da Madeira. E o Vitor Luiz, lateral esquerdo, joga no Londrina. Ninguém chegou no Cruzeiro mesmo, né, professor? Não, o Cruzeiro, ele... Tá tentando o Ricardo Goulart, mas não deu muito certo, não. Eu tava tentando manter quem tá lá. Ah, né? O Barcos, pô! O Barcos. Já assisti o jogo, esse último jogo aí que teve aí entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Ele já estava lá na tribuna assistindo o jogo, o Hernán Barco, né? Mas eu acho que o Cruzeiro, o Corinthians e o Grêmio foi as três equipes que mais jogaram e fizeram jogos amistosos valendo tipo jogo mesmo de campeonato brasileiro. Portanto, eu acredito que eles voltem mais traquejados do que os outros, viu, Léo? É bom reforço o Barcos, professor? Ah, não acredito não, viu, Léo? Acredito que as pessoas ainda estão achando que o Barcos é aquele jogador que jogou no Palmeiras e outrora aí no, é, no Grêmio, né? Mas eu não acredito que ele é mais. Esses dois últimos jogos que eu vi ele jogando aí, eu achei ele meio cansado, tá muito fixo no meio das, dos backs, já não tem mais aquela mobilidade para sair na beirada do campo. Então, oxalá eu esteja errado e ele possa fazer os gols que o Cruzeiro precisa. Muito bem, vamos falar do Mengão, o Flamengo, que também perdeu mais do que trouxe, né? O Flamengo teve 10 dias de folga, perdeu o Vinícius Júnior e o Vizeu, que já se esperava, né? O Vinícius ao Real Madrid, o Vizeu foi para o Udinese, que inclusive já jogou ontem na eliminatória da Europa League. E o Jonas saiu para o Al Ittihad. O Jonas não era titular, mas quando entrava estava resolvendo o problema ali na cozinha rubro-negra. Quem chegou foi o Fernando Uribe, atacante que veio da equipe do Toluca do México e já está relacionado para a partida de hoje. Paulo Guerreiro, situação no Guerreiro, professor. Fui procurar e o que eu tenho de informação é o seguinte. O Flamengo recebeu o e-mail do CAS, da Corte Arbitral do Esporte, liberando o Guerreiro para atuar. A mensagem foi enviada para a CBF, que agora espera o retorno. Agora vai saber quando que a CBF vai retornar, né, isso daí. Mas, por enquanto, o Flamengo é isso, professor. O Flamengo, então, volta a campo contra o São Paulo hoje no Campeonato Brasileiro. Depois tem clássico no final de semana contra o Botafogo, professor. Pois é, o Flamengo que fica esperando, fica criando expectativa em torno do Guerreiro, né? O Flamengo não precisa disso, tá certo que tá todo jogador machucado, suspenso, né? Centroavante ali de tanto que o Flamengo tinha, hoje não tem ninguém para pôr ali, com exceção feita, acho que o menino só, o Lincoln, né, que deve estar à disposição. Mas é, o Flamengo é um time, um elenco muito bom, um elenco que parece que o Barbieri conseguiu ganhar a confiança de todo o elenco e da diretoria. E o Flamengo vem, até a parada do campeonato, era uma equipe que estava em franca evolução. Vamos ver agora, na retomada depois de 30 e poucos dias da parada do campeonato, ver como que o Flamengo se sai. Vamos falar do rival, vamos falar do Fluminense. Fluminense que teve 11 dias de folga, perdeu Abel Braga, que pediu demissão, e chegou Marcelo Oliveira, novo técnico, junto com o Paulo Angione, novo diretor de futebol do clube. Paulo Angione também não para em lugar nenhum, não está cada dia em um time. Quem saiu então? O Abel, o Nathan Ribeiro, zagueiro, foi para o Kashima Reysol do Japão, e o Luan Pérez, zagueiro, uma das revelações do Flu, foi jogar no Clube Brugge da Bélgica. Aí chegou aí o Marcelo Oliveira, o Digão, zagueiro do Cruzeiro, e o Luciano, atacante, aquele ex-Corinthians, que estava no Panathinaikos da Grécia. Além do jogador Júnior Dutra, outro atacante que vem do Corinthians. O Brian Cabeças, jogador equatoriano, está negociando com o Fluminense. O agente dele demonstrou muita empolgação em seu atleta vestir a camisa do Fluminense. Então ele pode vestir a camisa do Flu. Quem também está deixando o Fluminense é o Douglas, que vai jogar no Corinthians, já está treinando lá no centro de treinamento do Corinthians. E o Everaldo, atacante do São Bento de Sorocaba, anunciou que vai jogar no Fluminense também, professor. O Fluminense está... situação difícil, né? Perdeu o seu grande comandante, o Abel, que é um treinador que tinha o respeito de todos lá no Fluminense e conseguia tirar leite de pedra. Trouxe o treinador que estava parado há muito tempo, que é o Marcelo Oliveira, e trouxe alguns jogadores aí, mas muito fora do mercado, jogador que não é compatível com a camisa do Fluminense. Vamos ver o que o Marcelo consegue fazer com esse Fluminense aí, porque, ó, não tem mais portuguesa não, hein? Agora não tem portuguesa. E vamos falar do Grêmio. O Grêmio voltou da sua folga, trabalhou muito a parte física, né? O elenco do Grêmio bateu o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul por 9-0 em jogo treino e perdeu para o Corinthians em amistoso 2-1. Quem sai é o Arthur, jogador que foi ao Barcelona, o volante, e o Henrique Almeida foi ao Belenenses, o atacante. E quem chega? O Marinho, Ah, é aquele mesmo, o Marinho não sabia, não. Será que ele tá sabendo que ele chegou no Grêmio? Veio do Changchun Yatai da China e o Lincoln, que vem do Rizespor da Turquia. Eu vou ver se tem alguma outra movimentação no Grêmio, professor. Você só não pode pôr o microfone na boca do Marquinhos, né? Será que ele sabia que chegou? Mas realmente, Marquinhos, ele é um jogador até que interessante, viu? Ele é um jogador rápido, veloz, pela beirada do campo, e um jogador que dá trabalho para se marcar ele. Talvez o Grêmio tenha saudade do Pedro Rocha e por isso conseguiu trazer aí o Marquinhos para talvez fazer aquela função que o Pedro Rocha saiu, que o Pedro Rocha fez. E pelo andar da carruagem, o Grêmio vai perder lá o menino lá, o Cebolinha, meu pai fala Cebolinha. Everton. Então, o Everton Cebolinha vai embora, aproveitar essa janela aí, com certeza. E o Grêmio, que não é bobo, não é nada, falou, ele vende o menino, mas já tem aqui um jogador que... Porque você sabe, quando o clube vende o jogador bem, quem vai vender o jogador para aquele clube que tá com dinheiro, tudo fica mais caro, né? Com certeza. Vamos falar dos jogos do Grêmio. O Grêmio pega agora o Atlético Mineiro, no jogo de hoje, e depois tem o Vasco no final de semana no Campeonato Brasileiro. E o Inter se representou, se reforçou, o time do Odair Hellmann fez jogos treinos, um empate em 1-1 contra o Inter B e venceu o Atibaia por 2-1. Teve também um jogo contra o Red Bull Brasil. O Inter aparentemente não perdeu ninguém, viu, professor? Quem chega? Emerson Santos, zagueiro emprestado pelo Palmeiras. Jonathan Alves, centroavante da equipe do Júnior de Barranquilla, estava na equipe do Barcelona e Guayaquil ano passado, onde eliminou o Palmeiras, eliminou o Santos também da Libertadores da América. Então, o Jonathan Alves é um dos reforços aí do Internacional. Quem também chega à equipe do Internacional é o Martín Sarafiore, jogador que veio do Huracán da Argentina, meio campista, e o Richelli do Sport também, pode ser que vista a camisa colorada, professor. Então, o Inter enfrenta o Atlético do Paraná e depois pega o Ceará no Campeonato Brasileiro. O Inter que deu uma bela recuperação, teve uma bela recuperação nas últimas rodadas aí, viu? Foi até uma pena pro Inter o campeonato parar, porque o Inter tava numa ascensão grande e até o Dair tava balançando lá, mas esse sprint que ele deu aí nas últimas rodadas antes da parada, ele conseguiu grandes resultados, viu? E agora, as contratações dele são muito também bem vagarosas, não é aquelas contratações de impacto, não. Mas o time já vinha jogando bem, então se espera que ele continue bem. E o Alviverde, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que voltou a trabalhar no dia 25 de junho, 11 dias de folga, depois foi para a América Central, ganhou do Deportivo Árabe, o Árabe Unido, Deportivo Árabe Unido do Panamá e do Independiente Medellín da Colômbia por 2-0. E também ganhou da Alajuelense 6-0 nessa viagem por Panamá e Costa Rica. As movimentações do Palmeiras. O Palmeiras perdeu o Keno para o Pirâmides Futebol Clube, o Tchetché para o Dinamo de Kiev, o Fernando, atacante, para o Shakhtar Donetsk, o João Pedro, que não estava no Palmeiras, estava no Bahia, foi para o Porto, e o Daniel Fusato, goleiro, que foi para Roma. Quem chegou? Gustavo Scarpa, que estava em imbróglio aí com o Fluminense, o Nico Freire, jogador que veio do Zwolle da Holanda, mas ele pertence ao grupo do Manchester City, e o Vitinho, que estava emprestado ao Barcelona B e volta ao Palmeiras, professor. O Palmeiras, eu acho que, assim, não se reforçou da maneira que deveria, mas perdeu apenas um titular, né, que é o Keno. O Palmeiras vendeu muito bem e desfalcou o rival, que vendeu o Roger Guedes do Atlético Mineiro pro futebol chinês também. E o João Pedro do Bahia, né? Também. Eu gosto muito daquele menino. Eu acho que aquele menino nós vamos ver ele jogando na seleção brasileira ainda. Mas o Palmeiras tá na frente dos outros times aí, né? Tá com dinheiro e o que é mais importante, né? O dinheiro parece que vai ficar muito tempo lá pro lado do Palmeiras, porque o lucro que tá tendo a empresa que tá investindo lá é alguma coisa fantástica, né? Nesse momento de crise aí, você vê que a empresa não para de fazer dinheiro junto com o Palmeiras. Então, o Palmeiras, com certeza, eu acho que o grande problema do Palmeiras se chama Edu. Esse sim é um grande problema, porque ontem ele soltou matéria aí nas redes sociais e contente ou triste, alegre ou triste, eu tenho que continuar, né? Então, quer dizer, Ele não tem a noção do perigo que ele está fazendo colocar um anúncio desse. Não pode. O jogador é muito mal orientado. Então o problema do Palmeiras só pode ser o Dudu. O Dudu pode jogar tudo aquilo que o Palmeiras planeja por água abaixo. Por quê? Tem um elenco bom, tem um elenco excepcional, tem dinheiro, tem um treinador emergente muito bom, um treinador que está aí. Então, que o Palmeiras às vezes dá um tiro no pé, né? Preferiu vender o Roger e ficar com o Dudu. Então vamos torcer para que a cabecinha do Dudu melhore também, para não atrapalhar o projeto do Palmeiras, que é grande e tem tudo para o Palmeiras ser aí o campeão brasileiro. Dudu podia ser ídolo, podia ser tudo, mas caga no... toda vez, né, Dudu? Eita, Dudu! Vamos falar do Paraná Clube. Paraná também se reforçou bastante. O Paraná perdeu o zagueiro Neres e o lateral alemão, que pertencia ao Inter e foi ao futebol da Coreia, o Pohang Steelers, e o Diego Gonçalves foi jogar no futebol do Japão. Quem chegou? O Nadson e o Rodolfo, o meia-campista que veio da Arábia, o Nadson veio da Chapecoense. Paraná Clube ganhou do River Plate amistoso na Vila Capanema, que eu achei que era uma boa reforma, uma vitória, mas depois até a Portuguesa ganhou do River Plate, agora não sei se foi tão bom resultado assim, e agora pega o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, professor Mauro. Pois é, rapaz, eu não sei o que o Vitória está pensando da vida, né? Mas o Vitória contratou esse Edmilson, que era do São Paulo, que agora foi para o Atlético. Sim, o Denilson. Denilson, né? Contratou o Denilson do São Paulo para ser solução. Ele realmente foi bem. Aí perde o menino pro Atlético, que é um dos maiores concorrentes dele. E o Vitória terminou aí a primeira fase aí antes da parada da Copa muito mal, viu, Léo? Então, o Bahia e o Vitória estão de braços dados ali para ir para a segunda divisão. Então, e o Paraná reagindo, então eu espero para ver, viu? E o Vitória também gosta de trazer problema, né? E o Paraná, falando sobre o Paraná, ele afastou o zagueiro Kleber Reis, experiente em Santos, ex-Curitiba, por falta disciplinar grave. Parece até a Ponte Preta, que contratou o menino lá que era do Fluminense, que era do Barcelona, e ficou 5 dias na ponte, faltou do treino, foi embora. Aí o Stavi vai lá, mas o clube não deu as garantias, mas tem que dar garantia. O jogador que tá chegando, o jogador não tá com essa moral toda. Justamente, Léo. Olha, eu vou falar. E o clube não revela o motivo que fez. Faltou, foi falta. Foi falta? Falta, não foi treinar. Então tem mais é que punir mesmo, porque não pode. Jogador profissional que chega no quinto dia útil, ele passa lá na secretaria para pegar o dele, então ele tem compromisso também. Não é só obrigação. O clube não tem só obrigação, não. Ele tem compromisso com o clube também. Com certeza. E o Paraná tem aí um compromisso também com o seu treinador, né? Porque o treinador teve convite para ir dirigir a seleção do Oriente Médio e Arábia e preferiu ficar no Paraná. Portanto, não vai ser um jogador cabeça de bagre desse que vai atrapalhar todo o projeto do clube e do jogador, né, Léo? Com certeza. Agora falamos do Santos. Santos, que foi ao México, fez um amistoso contra o Monterrey e perdeu por 1-0. O Santos também jogou contra o Querétaro, né? Que era o time do Ronaldinho. Não lembro o resultado. Qual foi o resultado desse jogo, professor? Não, também não sei, viu? Vamos pesquisar aqui agora. Porque aqui tem uma... Você viu que o Fluminense fez um jogo com o Bangu e não deixou divulgar, que foi. Perdeu pro Bangu 2-1, né? É, não, assim fica complicado. Perde pro Bangu, não deixa divulgar. Tá de brincadeira. 0-0 foi o Querétaro e o... A nota do jogo? E o Santos, filme de terror entre Brasil e México. Mistura da Televisa com a Globo. Vamos falar agora, então, do Santos. Ninguém saiu do Santos. Chegou o Brian Ruiz, meio campista que estava no Sporting, jogou a Copa do Mundo com a camisa da equipe da Costa Rica. E o Carlos Sanches, meio campista do Monterrey, que está chegando. Tem muitos santistas falando, chapéu no Palmeiras. O Palmeiras precisa de volante? Palmeiras, não vi nenhuma informação de que o Palmeiras estava interessado no Carlos Sanches. É um ótimo reforço para o Santos, mas não precisa ficar falando, querendo falar de chapéu. Comemora o reforço. Bom reforço do Santos. Contratou muito bem. E o Lucas Veríssimo, que ia para o Torino, não foi mais. Vai ficar no Santos. Pois é, o Santos aí que terminou a primeira parte do Campeonato Brasileiro aí. Olha... Se tivesse mais duas rodadas, eu não sei se o treinador do Santos conseguiria se manter no cargo. Essa parada foi muito boa, eu espero que tenha sido, né? Porque agora o Santos já pega logo o Palmeiras de cara aí e para reiniciar. Eu também não gostei muito das contratações do Santos, não, com exceção feita ao meia aí, que veio da, da Costa Rica. É, se tivesse contratado ele em 2014, eu poderia dizer que foi um grande reforço, né? Mas 2018, não acredito não. Mas vamos torcer para que ele seja aquele 10 que o Santos busca depois da perda do menino que foi pro Palmeiras aí. Daqui a pouco tem uma notícia aqui que eu tô vendo da Federação Paulista de Futebol. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui. Vamos falar também do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo vendeu bem nessa janela, hein, professor? Ganhou dinheiro o São Paulo nessa janela de transferências. Deixa eu só pegar aqui uma informação que eu vi também do São Paulo. São Paulo folgou 13 dias, trabalhou contra o Red Bull, empatou em 1-1, venceu por 2-1, aliás, o Red Bull. Enfrentou o Sub-20 do São Paulo e o Sub-23 também foram fechados e não divulgou o placar. Ou seja, perdeu pro Sub-23. O time do São Paulo perdeu pro Sub-23. O São Paulo Futebol Clube vendeu o Cueva para o Krasnodar por 36 milhões de reais. Vendeu também o Petros para a equipe da Arábia Saudita lá, né? Vendeu pro Al Nassr da Arábia Saudita. Vendeu bem também, cerca de 32 milhões de reais. Chegou o João Rojas, atacante do Talleres, e o Bruno Pérez, lateral direito, que veio da Roma. O Júnior Tavares também saiu, o Júnior Tavares vai jogar na Sampdoria, e o Bruno também vai jogar no Bahia. Outro que dá pra gente colocar como reforço é o Gonçalo Carneiro, né, professor, que chegou e tá treinando bem, né, deve estrear hoje. Espero que não tenha bichado, né, porque o tempo que ele ficou pra estrear... Olha, parece um jogador aí que ficou 3 meses no departamento médico, se bem que todo mundo sabia o problema que ele tinha, o departamento médico sabia, e vamos torcer para que ele seja um grande jogador aí, porque ele é uma das grandes promessas do futebol uruguaio, né? E tantos clubes queriam ele, correram atrás dele, vamos torcer para que realmente aquela expectativa que gerou em torno dele, ele consiga realmente atender os anseios de todos. Mas como você disse, o São Paulo conseguiu ir no mercado aí e desfez de algum bonde aí que fazia tempo que estava enroscado lá, até emprestar o lateral direito para o Bahia, ele emprestou. Mas no geral, o São Paulo se reforçou bem, deve melhorar a situação, que já é boa, o São Paulo está bem no campeonato. Eu acho que uma Libertadores ali fica fácil para o Tricolor, não sei se título, viu, professor? Eu acho que título é um passo a mais, né? Não, e o São Paulo precisa de tempo para justamente se reestruturar para depois voltar a brigar por título. São Paulo já, como a Libertadores da América, ele está muito contente. Se for para a fase de grupo, então, pode soltar rojão como título. Mas não tenha dúvida nenhuma, o São Paulo foi no mercado e pegou um lateral que fazia muito tempo que o São Paulo estava precisando desse lateral, e trouxe o lateral, trouxe um atacante desconhecido aí, mas pelo jeito vai jogar hoje, ele tem que ser o treinador da deve ter muita boa referência dele para chegar e pôr ele para jogar hoje, vamos ver aí. E o Sport Clube do Recife, o Sport se reforçou muito antes do campeonato, antes da parada para a Copa, parou bem no campeonato, a parte de cima da tabela. Quem saiu? Fabrício, volante para o Guarani, e o Felipe Rodrigues, lateral direito sem clube. Chegou o Gian, lateral esquerdo, o Tubarão de Santa Catarina. E o Ricardinho do Guarani negocia, mas eu acho que não vem não, né, professor? É, o Ricardinho não vem, o Ricardinho jogou ontem, realmente, parece que o Guarani bateu o pé e não abriu mão da multa rescisória. Portanto, o Sport não quer pagar, acertou o salário com o jogador, mas não quer pagar a rescisão. Se não pagar a rescisão, o Guarani não vai abrir mão, tá certo o Guarani. É, o zagueiro Henriquez também deixou a equipe do Sport, deu uma aliviada na folha, o Sport tava devendo um pouco aí. E o Vasco da Gama, o Vasco já jogou na segunda, ganhou, mas tá fora da Copa do Brasil, trouxe... O Lennon, lateral do Guarani, né? O Eraso e o Wellington saíram, rescindiram o contrato, voltam aos seus clubes. O Eraso, o Atlético Mineiro, o Wellington para o São Paulo. Além do Bruno Paulista, que foi para o Sporting de Portugal. E o Paulinho, que foi para o Bayer Leverkusen. Já estava certa essa negociação fazia algum tempo. O Henrique, zagueiro do Sport, pode chegar ainda. O provisor Andrés Rios confirmou a renovação de contrato, além do Maxi Lopes, que chegou faz pouco tempo no Vasco da Gama, professor. Pois além do Jorginho, que também chegou. É, o Jorginho é o treinador que fez uma média violenta com a torcida aí na segunda-feira, né? Tava o dia que apareceu a ratazana no meio do campo lá do Vasco, né? Então... Diz que o rato ficou parada inteira da Copa se preparando para invadir o campo, professor. Mas é, então, e o Jorginho fez uma média, porque o pessoal tava querendo brigar lá na saída lá do campo lá, do estádio, torcedor, né? Aí o Jorginho, para acalmar os ânimos, fez o jogador voltar do vestiário e cumprimentar a torcida que tava que durante o jogo aplaudiu ele, e durante esse tempo aí acabou com o problema de confusão que estava tendo na porta lá. Mas o Vasco me parece que já tá bem mais melhor do que terminou a Copa, viu, Léo? Já chegou com um treinador que conhece muito bem o Vasco e é um treinador calmo, tranquilo, que o Vasco, o que mais tem no Vasco é problema para resolver, não é isso? Então, e parece que ele foi buscar jogador experiente. Agora, será que esse Max é o Max que saiu do Inter ou é o Max que veio só com o espírito aí? Que rodou na Itália pra caramba e saiu de lá com fama de boi bandido ainda, né? Vamos falar então do Vitória pra gente encerrar. O Vitória teve 12 dias de folga, contratou pra caramba o Vitória. Vitória trouxe o Juan Renato do Áustria Viena da Áustria, trouxe o Eric do Braga de Portugal, Marcelo Melli, volante do Racing da Argentina, o Benítez, lateral direito do Belgrano da Argentina, o Bruno Gomes do Estoril, trouxe também o Walter Boll, centroavante que estava no Boca Juniors, saiu o William Correa para o Curitiba, o Jonathan Beluso também para o Coxa, José Wellison e o Denilson para o Atlético Mineiro, professor. Então, o Vitória foi na América do Sul se reforçar para tentar brigar contra a degola, né? Pois é, o Vitória que tome tento aí, o time do nosso amigo Wagner Mancini lá, que o Vitória terminou a primeira parte aí do futebol brasileiro aí antes da Copa, muito mal, e agora parece que foi no mercado e está trazendo jogador. Vamos ver o que o Vitória faz. Não acredito que o Mancini aguente mais dois resultados ruins lá, Vilão. Também não acho. Então, falamos sobre todos os times para você saber quem chegou, quem saiu. Agora, jogos pelo Campeonato Brasileiro que a gente tem nessa rodada. Rodada de retorno da Série A do Campeonato Brasileiro. Temos, então, os seguintes jogos. Ceará Esporte, o jogo às 19h30 no Presidente Vargas. Temos também no Barradão Vitória e Bahia, o jogo às 21h. Flamengo e São Paulo, o jogo é às 21h45 no Maraca. Temos também às 21h45 Corinthians e Botafogo. Temos na Arena do Grêmio, aliás, o jogo do Corinthians e Botafogo na Arena do Corinthians. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Atlético Mineiro, também às 21h45. Para finalizar, amanhã temos aí o Cruzeiro e o América Mineiro, o jogo às 19h30 no Mineirão. Na Arena Condá tem Chapecoense e Bahia, às 19h30, Vasco e Fluminense em São Januário, às 20. Às 20 tem Santos e Palmeiras e, às 21, Atlético Paranaense e Internacional. Tá de volta o Brasileirão, então, professor. É jogo para todo gosto, para toda torcida. Que bom que voltou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que é o nosso grande campeonato aqui. Oxalá a gente possa ter grandes jogos, como foi Guarani ontem, Guarani e Figueirense pela segunda divisão do Brasileiro. E hoje tem jogos, amanhã tem jogos para toda a torcida aí. Vamos torcer para que o futebol brasileiro nos presenteie com grandes jogos. Tem muita coisa pra gente falar, eu sei que não dá pra gente falar tudo, o pessoal da outra programação tá esperando pra chegar aqui também. Então, só pra gente confirmar, o Alisson é o novo goleiro do Liverpool, goleiro mais bem pago da história do futebol mundial, 76 milhões de euros. E essa última notícia pra gente encerrar, professor, a eleição da Federação Paulista pode ter uma chapa de oposição pela primeira vez desde 87, né? Um grupo articulado por Marco Chedi, presidente do Bragantino, quer desafiar o grupo que está à frente da federação desde 82. Cartola não se assume a candidato a presidente da entidade, mas confirma que está conversando com todas as equipes do interior para ouvir reivindicações e angariando apoio. Deve ser ele mesmo, né? Fio de peixe, peixinho é, né, professor? Mas isso está cheirando coisa ruim, viu, Léo? E num outro programa aí eu vou ter mais tempo e vou explicar para vocês o que está cheirando. O Palmeiras e o presidente Marcos Paulo Del Nero, e o presidente do Palmeiras está tramando aí para tirar o Reinaldo Carneiro Basto, e o Palmeiras vai ganhar aquele recurso lá, vai anular o jogo da final. Olha só, no próximo programa a gente vai explicar tudo isso para vocês. Amanhã eu já começo falando disso, então. Quero agradecer o professor Mauro Fernandes que esteve conosco. Muito obrigado pela companhia, professor. E amanhã tem trabalho na Associação Olímpica Rio Pedrense? Se Deus quiser, viu, Léo? Amanhã vamos estar trabalhando lá e vamos preparar bem os meninos aí para disputar a Copa Neto, né? Exatamente, o Neto ganhou a Copa Pum, né? O seu Zorreiudo, eu não jogo mais. Boa tarde então, professor, até sexta-feira, se Deus quiser, com mais Rio Vox Sport Clube. Na sexta, então, a gente passa tudo isso sobre essa possível trama aí que estão fazendo a Federação Paulista, professor. Muito obrigado. Uma boa tarde, Léo. Muito obrigado por dividir a bancada com a gente. Uma boa tarde também a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Sport Clube desta quarta-feira. Uma boa tarde para todos lá, pessoal do Sergipe, em especial para o Sport Clube Propiá, que se apresentou ontem numa festa e numa apresentação de time grande lá na cidade de Propiá. Eu desejo a todos aí, o sergipano, em especial o povo do Avoengo aí, que tenham um excelente projeto e consiga o tão sonhado acesso. Vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo. Se for da vontade dele, eu estarei aqui na sexta-feira, firme e forte, a meio-dia, para falar de esportes. E amanhã estaremos aqui, então, para falar de todos esses jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do mercado da bola, que está frenético. Tem muita coisa. Quero agradecer a você, nosso ouvinte, que esteve ligadinho conosco. Fique com Deus e até amanhã, para a gente falar muito mais de esportes, ao meio-dia, na Rio Vox FM. E tchau! ZYU882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.